sua história vai virar. Vai virar, vai virar. A página da sua história vai mudar. É Deus que conhecia o coração de Ana, sabia e entendia o seu sofrimento. Quando em desespero ela entrou no templo, esperando sua história de uma vez mudar. Tudo não passava de meros rabiscos, já não acreditava no que estava escrito. Mas de repente Deus mudou a sua história, a página virou pra lhe abençoar. Está acontecendo com você, pois está tão clara suas frustrações. O inimigo te afronta toda hora, estás cansado de tanta humilhação. As lágrimas já fazem parte do seu rosto, a alegria, o seu sorriso se perdeu. Mas Deus está virando a página da história, o que você pediu vai acontecer. Passando limpa a sua história, e a porta que se fechou se abrirá. E as lágrimas e as orações que você fez, Deus está ouvindo, pode acreditar. Confira, seu milagre um dia vai chegar. Pode ser agora aqui neste lugar. Fica na posição como Ana fez, que a sua história ele mudará. Você clama, você ora pra bênção chegar. Não pare, não desista, as coisas vão mudar. Declare sua vitória junto comigo. Vai virar, vai virar. Você clama, você ora pra bênção chegar. Não pare, não desista, as coisas vão mudar. Declare sua vitória junto comigo. Vai virar, vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar. A página da sua história vai virar, vai virar, vai virar. A página da sua história vai virar, vai virar, vai virar. A página da sua história vai mudar. Você clama, você ora pra bênção chegar. Não pare, não desista, as coisas vão mudar. Declare sua vitória junto comigo. Vai virar, vai virar. Você clama, você ora pra bênção chegar. Não pare, não desista, as coisas vão mudar. Declare sua vitória junto comigo. Vai virar, vai virar. A página da sua história vai virar, vai virar, vai virar. A página da sua história vai virar, vai virar, vai virar. A página da sua história vai virar, vai virar, vai virar. A página da sua história vai virar.